toca-me como um todo. Entra na minha vida uma vez mais. Quero sentir o teu mover, teu envolver, me fazendo arrepiar. E a minha fé se estende. Sinto, Senhor, em meu viver e não consigo me conter. Eu quero mais estar em sua presença, vendo seu poder e com o teu olhar que se fixa em mim, me dando a direção. Dizem por aí palavras que não preenchem nada e andam procurando encontrar algo que não sabes mais e nada mais lhe satisfazem. Mas as tuas palavras são verdadeiras e se cumprem em minha vida. Consigo me conter. Eu quero mais estar em sua presença, vendo seu poder e com o teu olhar que se fixa em mim, me dando a direção. Te sinto, Senhor, em meu viver e não consigo me conter. Quero mais estar em sua presença, vendo seu poder e com o teu olhar que se fixa em mim, me dando a direção. E com o teu olhar que se fixa em mim, me dando a direção. E com o teu olhar sem mim, me dando a direção.